Transfere o Golfo 714. Boa noite, no 714, seja bem-vindo. O gentileza identifique a descida para 2000 com 17 no ajuste, com vamos estabilizado em LS. 2000 com 17 vai portar estabilizado em LS, da 190, Golfo 714. 905, pushback acionamento, posição 1. 1905, livre acionamento, chamar o táxi, portão 01. 2001, chamar o táxi. Controle 3891, boa noite. 3891, descida para 2000 pés, com 17 no ajuste, está livre desse, em forma estabilizada. Por gentileza, identifique. 2000 pés, com 1017, chamada estabilizada, só informa que perdemos o contato lá com o nosso amigo do centro. É normal. Beleza. 05, temos 94 a bordo, 2 horas e 40, alternando Maceió. Gente, boa noite, 05, Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 017. Ajuste no 017, reportar a ponto de espera pronto, mais 05. No 704 está estabilizado no 3190. Pena 704, chama 1862, eu tenho um pouco. 7, 1, 4, estabilizado no QLS, 3, 1, 0, 3, baixada na mão. 7, 1, 4, livre pouso, pista no 0, vento 07, 0 grau, 04, nós. Autorizado pouso na 1, 0, voo 1, 7, 1, 4. Boa noite, Gol 606, informação Delta. Boa noite, Gol 606, por gentileza, a sua identificação, desça para 2000 na chegada com 17 no ajuste. 2017, 606. Espera, pronto, bom, 805. 905, Anima Tem, estou no zero. Anima Tem, 105. 714, solo 50, direita, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 971-14. Zero cinco, livre decolagem 1-0, vento variável 3 nós. Tem livre decolagem da 1-0, 1-0. Controle Salvador, Oceano 6258, passa 1.180 para Oda 60. Ok, confere 6258, prossegue a descida para 3.000, aciona a identificação com 17 no ajuste. 17, 3.000, identificou 6258. Acajou aguardando a sua escuta. Sabe, 6258? Livre. Obrigado. Nós 05, decolou aos 53, chame o controle 120.80, bom voo. 20.8, com Salvador, com 805. Controle Salvador, boa noite, com 805, passa 2.000 pés. Boa noite, confere no 805, vigilância. Vigilância, 805. No 06, livre de lance, forma estabilizada. Forma na estável, 06. Alonso 3891, no livre pouso pista 10, vento 070 graus, 049. Livre pouso 10, obrigado. Salvador, 35344, Centro Latiz. Centro 344, bom dia. Por gentileza, identifique. Desça para 4000 pés, o ajuste no 097. 4000 no 097, tá. No 52, copia. Copia, prossiga. Andrés 152, Maceió 330, aprovado, via Peruísque 58, Orago, DCT. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva esquerda, transponder 5451, no controle 120.80. Andrés 152, Salvador, Maceió, nível 330, Peruísque 58, até Orago, DCT. 10, esquerda, Puca, Caju, 5451, no controle 208. Tá no 10, chamarei quando pronto. Gente, correto, tá 3152. Oi. Tá 3891, no seu falo foi 57, Alfa, Juliette, remota no 3. Alfa, Juliette, remota 1 no 3, tá 3891. Número 5, chame Recife agora, 1-2-6-8-5, tem um voo. Ok, 1-2-6-8-5, boa noite, gol, 1-9-8-0-5. Ruxa 6258-2000, tá de VLS em forma estabilizada. 2000 autorizado, 6258. Controle Salvador, 5899, descida ao 160. 5899, boa noite, por gentileza, identifique, prossegue via para 2000. com 1.07 no ajuste. Consegue vir para 2.07 no ajuste. Autoriza para onde? Tá, está presente, 5899? Tá livre. Uou, livre TAP, TAP, web 5899, muito obrigado. Expõe. Aliás, estabilizado, 606. Torre 18612. Obrigado, tchau. E boa noite, bom, 606, final visual. Boa noite, bom, 606, livre pouso, pista 10, vento calmo. Autorizado, 606.